5, tá 3304. Mazda 3304. Salvador, aqui é o Golf Eco, no pátio 3. Solicito autorização de reboque do pátio 3, posição 1, até o pátio principal, na posição 9. O Mike Golf Mike, Salvador. Está livrando a CTR, prossegue agora em frequência livre. Tu vai pousar lá em Pojuca ou voltar para Salvador? Vai a porte reingressando na CTR. Confirme ao Gol 2196. Ótimo. Aguarde um minuto, Porto Seguro. Aguarda, Gol 2196. Qual é a saída de terra? Confirme. Qual é a saída de terra? A saída será da Eulida Bidev. Eulida Bidev, pode. Confirme o tráfego. 6312, número 2, para cobra de Guarapuca, Jamaracaju. Lucan 3304, pushback, estacionamento, posição 5. Lucan 3304, autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, Lucan 3304. Salvador, bom dia, Papa Tango Lima, Kilo Zulu, tenta informação ao hotel. Sim, Kilo Zulu, boa, bom dia. Prossiga em condições usuais na proa de Veracruz para ingressar na corrida Veracruz. Ah, só confirmando que eu estava voando o instrumento 070 a nível. Ah, tá, acho que no meio é porque então vem na proa de Itape para a chegada mar e reporte para a descida. Na proa de Itape para a chegada mar e reportará o Lima Kilo Zulu. Salvador, que é o Golf Golf Eco, pronto para ingressar no pátio principal. Golf Golf Eco, mantém a posição em aguarde. O TAN 3304 me escuta? Afirmativo, nova autorização de pushback na meta, já pronto, totalmente pronto agora. Tente, TAN 3304, mantém a posição em aguarde. Guardado, TAN 3304. Golf Golf Eco, autorizado ingresso até o 09, reporta no através do 06. Ok, senhor, reportarei no através do 06. ...304, me escuta? 3304. Após a passagem do Boeing da Gol sendo revocado, a retaguarda, autorizado iniciar, reporte táxi. Faz passagem do Boeing da Gol, livre iniciar, reporte táxi, TAN 3304. Papa Tango Oscar, Golf Kilo, aguarda um minuto, cópia. Ou 2196 na escuta? Prossiga 2196. Ou 2196, autorizado por seguro, CA Bravo Papa Sierra, via Upper Whisky 50, BDEV, restante conforme. Nível 360, saída da EL, LIDA, BDEV. Decola da 10 com curva direita, código 5401, no controle no 208. Ação para ir, ação 7. BDEV, conforme a rota, escola da EOLE da BDEV, com curva direita, 5401 no 208. Gol, 2196 está no 62. Certo, chame pronto, pushback, acionamento, gol 2196. Amaral, gol. Prêmio 3.2.4. Xenema 312, autorizado Recife, Serra Brava 1000 Foxtrot, derrota do plano de voo, nível 350. Saída Puca, Jama, Aracaju. Decola da pista 10 com curva esquerda, código 5173 e controle de saída no 208. Para o Ocean 6312, o código é o 5173. Alô, Golf Golf Eco informando, já passamos pela através da 62. Gente. Aqui é Tango Oscar, Golf Kilo, pronto, 4. Oscar, Golf Kilo, autorizado Barreiras, via rota do plano de voo, nível 1/100, saída Momo, transição VATAP, decola da 197 com curva esquerda. Código 5064, controle de saída na 208. Oscar, Golf Kilo, confirma o teu meio bate. Quantos a bordo, confirma? 7, Abaeté, 1-0 a bordo. Racionamento, táxi, decolagem, chama a torre no noite, decimal 95, ajuste no 020, Oscar, Golf Kilo. Solo, San 3304 para o TAC, está com 158 a bordo, são 3 horas e 20, confirme. 0, Lima, aqui no 0. 304? Afirmativo, 158 a bordo, San 3304. Gente, San 3304, autorizado Índia, ponto espera, torre no noite, decimal 95, ajuste no 020. Índia, ponto espera, 10895, San 3304. Salvador, aqui é o Gol, Golf, Golf Eco, informando o término do reboque, grato e bom dia. Gente. Então, Fox, decolado a 01, não chama controle nenhum, 120, decimal 8, bom voo. 1208, eu vi só que a Fox do trabalho, você recebe. 3663, pronto para a cópia, Guarulhos, não se escuta. 3663, aguardo de cópia, um minuto, prepare Dael Leda Mótima. Dael Leda. 3663. Quanto para o Lima, aqui no Zulu, cara? Afirmativo, descida autorizada até 3 mil pés com ajuste 1020 na Prode Duna. Na Prode Duna, descendo para 3 mil, o Lima Kilo Zulu. Controle Salvador, bom dia. Papatango Vitor Hotel Fox, de coluna, se escuta. Papatango Vitor Hotel Fox, mantém 50 pés visuais, 1 mil pés via corredor Axé. Confirme seu destino? Destino inicial é Salvador, senhora. Então vai ter na... para a Feira de Santana, vai sobrevoar Nazaré, Santo Antônio de Jesus, Baixa Grande. Hotel Fox. Sim, inicialmente o senhor vai fazer sobrevoo em qual localidade? Nazaré das Farinhas, após Santo Antônio. Nazaré fica no limite terminal. Sim, o Vitor Hotel Fox, no meu pé do corredor Axé. Meu pé do Hotel Fox. 663.4. Entrou nenhum no 20 decimal 8, bom voo. Obrigado, um bom domingo. Preso 110, Taubaté, restante conforme. Nível 340, saída da El, Leda, Mortimer. Decola da 10 com curva à direita, código 5405, controle no 208. Autorizado para Guarulhos, nível 340, conforme rota, Upper Zulu, 10 aerovia. Da El Leda Motiva, decola da 10 com curva direita, 5405-208, 3663. Correto, chama pronto para o Chiveque acionamento. Então, 3663. Valeu para o posicionamento. 3663, 1-2, na posição 3, pronto para o posicionamento. 3663-1-2, aguarda 1 minuto. Guardando, mantendo posição, 3663-1-2. 2196 na escuta. Para o táxi 219 está com 149 a bordo, 2256 contra Hernando Confino. 219 autorizado táxi via Índia, ponto espera, torre 98, decimal 95, ajuste no 020. Via Índia, ponto espera 295 com 622, 219. Poxa, né, minha 3-1-2 na escuta? Escuta. Após a passagem do Boeing 737 da Gol à retaguarda, autorizado 03, chame táxi. Coordenado pessoal de solo, após o Gol, inicia minha 2196, bom dia, Libra LL, colapso no 0, vento no 70 graus, 072. Libra LL, colapso no 0, 2196. Transformador Cordial, bom dia, seu 1891 da Gol, copiou a informação ao céu, descida para 150 na proa de agora, passando o Babog e a Dona Mari. 1891, bom dia. Isso é para o nível de voo 050, via chegada Mari. A Mari 50. Pode você, tá? Autorizado. Muito obrigado, tá? 3179 é autorizado, chame táxi. Controle da 3304, possibilidade da presença para a Elefa? Autorizado. Bom, obrigado. Papai, o meu Vitor Eco Tango, você está lá por 8 Paris? Gente, Paris seria agora à esquerda na sua proa 080. O senhor está mantendo a proa 120, com, indo para a Dona. Vim para prosseguir em Lima, Quilo Zulu. Lima, Quilo Zulu, desça para 2.1.7, reporte estabilizado. Gente, confirme aí o ajuste. Pois então, Lima, Quilo Zulu mantém a 3.000 pés. Temos um tráfego agora na sua posição de 9 horas a 5 milhas. O Cirrus 2.2 mantendo no 1.500 pés. Assim como mesmo começar a curva para Paris, que está visual, o senhor desce a 2.000. O ajuste no 0.2.0. Positivo, então volta a ter 3.000, aguardando o tráfego, Lima, Quilo Zulu. Obrigado, bom serviço. Bom dia, Salvador, Gol 2196, decolou nessa escuta. Gol 2196, contato radar, sou para 360, via saída da El. 360, na da El. 80, tá no 04. 1859, aguarda um minuto, cópia. Prepara Momo. Confirmando. Abo, Elefa. Abo, Elefa, o 389. Para 2000, é passará Lima e Kilo Zulu. Registro do altímetro 1020. 1020, vai seguir viagem. Hotel Fox apenas confirmando o local de sobrevoo inicial. Nazaré, visto Hotel Fox. Teatro. Oscar Wolf Kilo, reporte na interseção Papa, altímetro 1020. Confirma o mesmo? Sim, 1020 a bordo, reporte na Papa, confirmado. Está estabilizado, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, completa para a torre, 1895. 1095, graças. E tráfego? Bom dia, Papa Tango, Lima, Kilo Zulu, está estabilizado em LS, 2 milhas para o externo, condições visuais, quanto possível propõe para a base direita 197. Tente Lima, Kilo Zulu, tem condições de realizar uma base curta para aproximar da 197? Afirmativo. Tente autorizado uma base pela direita da 197, reporte na final da 197. Passará na final da 197, Lima, Kilo Zulu. Oi, bom dia, hoje é 63, 12, 10, Contra o Salvador, o Eco-Tango está do Atlântico. Gente, o Victor Eco-Tango reporta na rotatória. Vamos passar na rotatória, o Papão do Atlântico. Vamos passar a ideia para o Papão do Atlântico. Seria a proa 100 por 8 milhas. 100 por 8 milhas, a pista no 7 está na sua direita. Assim que o senhor avistar a pista, o senhor reporta para o motor. Então, 3304 chama Recife na frequência 1.28.8. Obrigado, um bom dia, tá? 3304. Serra, sente, reporte na intersecção da base. Falou Salvador 3179, próximo parque, sobe 181, 3:46, confirma. Zero. Temos agora um Charlie 402 em profissão no 7. Gente, o Xana 6312. Salvador, é só estar visual com o nosso Gente, o Papa Rovito está executando a parte apenas a transferência para a torre, mantendo essa proa. Ótimo, a barra não está na proa, é só. Fazer o nosso teste, mas é travado ali, mas aquilo zelou. Lima Kilo Zulu, livre pouso no 7, ventou no 7, 0 graus, 079. Livre pouso no 7, Lima Kilo Zulu. Sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, ajusta 1020, autorizado a que se reportará estabilizado. 208. Lima está autorizado, nível 360, Curitiba. Decola da 1-0 com curva direita após a decolagem. A boa Elefa, 70 P Zulu 2-1. 5141, transponder, 1208, controle, 3259. Correto, chamar pronto, portão 04. Chama. Alfa Tango Oscar, Juliette XV, escuta. Autorizado Curitiba, CA 90 Tango Romeu, via rota plano de voo, nível 080. Saída Coral, decolada 97 com curva direita. Código 5162, controle no 208. Passo para o 350, via saída Puca. Via Puca, 350 autorizado, chamei a 632. Papão, meu Vitor é Sango, chame a Torre Salvador, 1-1895. Salvador, 1-1-8-5, na planta. 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-9-5, é só. Salvador, a Xené 63, o nono, tem informação hotel. Xené 63, o nono. Deixa a via para 4 mil pés, chegada Boston. Ajuste no 020. 34 mil, 020, via corredor Axé, decolando da 190 com curva direita. Código 0260 e o controle de... confirmando, 0263 e o controle de saída 120 decimal 80. Gente, reporta no final. Gente, reportaremos retornando a navegação, Axé 6312. Confirma a decola direto para a parte militar, é B1034. Juliette, X-Ray. 3-4. Acionamento, táxi de decolagem, chama a torre no noite, decimal 95, ajuste do altímetro no 020. Bom, mas como é a segunda aeronave nacional da noite 7, ok? Drone Sama 2, Botinha. Oxana 6332, desça para o nível de voo 060, via chegada Mari. 060, chegada Mari, 6332, inicialmente uma temperatura da chegada, seguirá com o número 4 na aproximação. Voa a Puca, Oxa, né? 6312. Gente, mas 3312. Passa, interseção do 45, pro qual o senhor vai ingressar, por gentileza. Sim, é um ativo. Gente, 3179 decolado, 17, chama controle 1-20-8, bom voo. 208, boa. Motor de Salvador, bom dia, Sam 3179, transfere, cruza 2800. Sam 3179, contato radar, sou para o 320, via saída da El. 320, Sam 3179. Você deseja acionar mesmo assim? Gente, então o acionamento por conta e risco é a ponte pronto para o táxi. Tarde. Certo. Autorizado ingresso no site, animam, tem. Jornal da Gol. 1891, completo com a torre, 1895. 1895, 14, já. Vitor Acutão, o solo 18, autorizado backtrack, atenta a aeronave que vai cruzar a pista, prossegue o táxi como número 2 até o 45 no corte de frequência. Ele vai cruzar, afirma, autorizado o cruzamento no corte de frequência. Autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Salvador, Cláudio, bom dia, 1891, na Lagoa, estabilizado aqui. 1891, no livre pouso no 0, vento 1,60 graus, 089. 1,620 com 8 nós, já tenho pouso autorizado na cabeceira 1,0, rapidona. Gente, ainda não temos o seu plano ativado. Estará ativado mais 4 minutos. Sim, tinha a saída prevista, senhor. Qual nível? 180. Provável será a saída coral para Porto Seguro. Ok, obrigado. Aguardo para a cópia. Vou fazer o mesmo na identificação. Cuba 06, contato radar, 64 milhas, nordeste, VR de Salvador. Voa na flor de Bosque para interceptar a chegada Bosque e reporta no Delta Cida. Acho que o Rufio sente uma aeronave na disputa final da 1-0. Mantém a posição e aguarde. 2, ponto espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 021. Que atenta a aeronave da companhia através do 04. Número 2, avião da companhia, ela pode ter retorno com a 2895-3663. Pode ir para a morte, vai o TAM 3179. Somente mantenha o perfil, TAM 3179. Será? TAM 63 no 2, chama Centro Recife, 126, decimal 85. 126, 85, a Xané 63, 126. 1021, ajuste. Diamante 021, corrigindo a 3259. Exército 9034, livre acionar reporte táxi. O fio livre de decolagem no 7, vento 1, 5, 0 graus, 08, 9. Partida descida para 2 mil pés na região e prossegue o voo nessa altitude, vista seu foco. Gente, o Vitor Teu Fox não atrasa para reportar nesse setor. Tem livre frequência da presença, reporte por regresso. Sou confirmo o seu estimado de voo. Teu Fox está estimando aproximadamente 2 horas e 30 de voo. O senhor copiou? Copiado, Vitor Teu Fox, até o regresso. Até o regresso, Teu Fox. Falo em 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, à direita, 891. Exército 1-0-3-4, táxi até a interseção hotel, confirma se decola da interseção. Táxi até a interseção hotel, decola da interseção do hotel, exército 3-4. Exército 1-0-3-4, reporte na interseção hotel, altímetro 1-0-2-1. Reportará da interseção, ajuste 1-0-2-1. Confirma o POB? POB 03. Oi, falou um quilo, decolado 22, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom trabalho, essa falou um quilo. Controle, muito bom dia, Capatango, essa falou um quilo. Capatango, essa falou um quilo, contato radar, para uma centena, via saída bomba. Centena na bomba, muito grato, senhorita. Caname 332, deixa para o 4 no pé, com ajuste no 021, cruza para 230. Entendido para 230, 4 mil pés, 1021, ajuste, caname 332. Caname 3179, chama Centro Recife, na frequência 125, decimal 1, no bom voo. Pode coordenar, pode confirmar a frequência? 1251, alterna 13325. Estabilizado, vamos no mesmo. Voo número 30, completa com a torre, 1-1-8-9-5. Gente, 1-1-8-9-5. Na 3-2-5-9. Xandé 631, desça para 2000 pés, ajuste no 021, autorizada final e LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 1021, Xandé 631, reporta nada. 0, muito bom dia. Bom, 9630, bom dia. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Marcando 63. Brasileiro 1034, mantém a posição agora. Quanto era 1034? 1930, livre pouso 0020, 0 graus 08 noite. Gente, 1630, livre pouso. Fale da restrição 6332. Brasileiro 1034, na escuta. Tem condições de, após alinhar e manter o 10, decolar diretamente com o Proaçu? Tem, te manter a posição aguardando os instruções. Controle, confirme para nossa gostinha, tá ali, as 3.000 pés da mão? Está livre o Oscar-Golfilo, suba 100 restrições para uma centena. Só acendendo para uma centena, Golfilo. Tem condições de cruzar de imediato à esquerda? Afirmativo. Tem, foco, foco, certo. Livre decolagem, vento 150 graus, 08. Livre decolagem para o foco, certo. Cadê minha 332, deixa para 3.000 pés, ajuste no 021. 3.000 pés, 021, ajuste, cadê minha 332. Boa noite. 21, mais, obrigado. Transformador, exército 34. Tá fugindo? Exército 34, pergunta se é autorizado o decolagem para o próximo. 034, alinho mantém 10. Alinhagem manterá na 10. Fica em Vera Cruz, via corredores. Sim, autorizado. Acho que é a Juliette X-Ray, altímetro 1021. O exército 1034, visual com a aeronave que decolou da cabeceira auxiliar, cruzando o campo. Cliente autorizado com Proaçu, reporte fora do solo, vento 160 graus, 069. Torre Salvador, Xandé 63, 11, final 10. Fox Fox Sierra, decolado aos 29, livrando já o eixo de decolagem da 10. Foi com Proaçu de buraquinho, chama o controle 120 decimal 8, bom voo. Papatango, Oscar Golf Kilo, presente, voo direto para TAP. Direto para a TAP, Golf Kilo. 259. Gente, autorizado a alinhar e decolar no 0, vento 1, no 60 graus, 069. A linha da cola imediata está 359. Exército Brasileiro no 034, decolado fora do solo 229, comprou do litoral sul, mantém a minha escuta, aguarda transferência, só no transponder 0263. Manterá na escuta, acionado 0263, exército 34. Tá confirmando, mantenho no mil pés no corredor, chefe. Manterá mil pés, exército 34. O Xané 63 no 1, continua a aproximação, para informação, Airbus 320, alinhando para a decolagem da pistão no 0. Deixa mais uma autorização, Xané 63 no 1. Sou no 034, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Chama controle 120, decimal 8, 0, exército 34, grato. Já atingiu no meu pé, senhora. Gente, chama controle 120, decimal 8. 1-208, bom retorno. Salvador, exército 34, bom dia. Exército 1034, mantém 5 condições visuais, via corredor Axé. Quando possível, seu estimado de ingresso na terminal Ilhéus e seu voo. Exército 1034, manterá mil pés visual pela Axé. E estimada para saída da terminal, para entrar na terminal de Ilhéus, ao 1300, exército 34. Gente, o exército 034, quando o seu estimado de pouso, o senhor vai seguir ao meu pés dele, para o Ilhéus? Pouso ao 1040 em Porto Seguro e manterá pelo litoral a mil pés, exército 34. Gente, qual foi o seu estimado no pouso? O senhor falou 1030, hora certa é 1231. 31, para informação, o tráfego decolou da cabeceira auxiliar, mantendo no meu pés com linha do litoral norte, tráfego à sua esquerda. Não interfere com a sua decolagem, mantenha a minha escuta, aguarda a transferência. Gente, na sua escuta. Torre, Salvador, bom dia, está no 3663. Muito menos 1-0, visual com o Xamé Nacional, estamos prontos para decolagem. Gente, tá 3663, mantém o ponto de ferro agora. O tá 3859, acionando o transponder 5411, ok? 5411. Era o nível de voo 050, via chegada Mari. 050, continuidade de voo, né, cara? Oi, Sáquio, 6250. Cabrizou, no IRS, Xanem 6332. Xanem 6332, completa com a torre, 118, decimal 95. 6395, Xanem 6332, vambora. Transponder, está 3859. 3859, está com 5411, confirma. Gente, eu recebo aqui 5141. Chama o controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208. Salvador, bom dia, SAM 3859. SAM 3859, contato radar, passando 3500 pés, buscando 360 via saída Arbor. 360 via Arbor, SAM 3859, existe a possibilidade de voar direto a Lefa? Autorizada, presente. Traço direto a Lefa. 332. Correção 3663, visual com a aeronave na final. A visual. Gente, após o pouso da mesma linha, mantenha no zero. Após a linha, mantenha no zero, 3663. Alfa Tango Serra, sua identificação? Papapá, Alfa Tango Serra, contato radar, a 58 milhas, sudoeste do R de Salvador, voa na proa de Mari, para chegar da Mari, reporta o Miguel de Cida. nosso sequenciamento, inicialmente mantém a proa de mar. Quanto é risco? Tá pronto 4, Romeu Bravosco? Autorizado, senhora, no VMB Índia Uniforme, via rota do plano de voo, nível 200, saída será Arbor, após Elefa. Decola da 17 direita, código 5497, controle de saída no 208. Fechada. Condições de incrementar ou manter? Incrementar não. A gente mantém então o Alfa Tango C. Na abertura dá pra incrementar um pouco. O meu Bravo Oscar, o Alfa Justo do Altímetro na 021. 0 graus, 089. Meu início é 90, dá 3663. Bom dia, Xenia 6332, embora na Fox Trot. Xenia 6332, Alfa, Juliette, portão 02. E Alfa, Juliette, para o portão 02 da Xenia 6332, bom dia. Lima Lima Alfa, aguarde 4 minutos. Tem um problema? Gente, o Bravo Capitão ainda não recebo, reporta em Veracruz. Aguardar a próxima Vera Cruz, quando o senhor passar, se eu não receber, a gente faz o novo teste. O senhor nem é 250, me tem redução para 230. O Rumba 06 tem condições de voador interceptar e completar o ILS? Tem que ser presente Duna, se tiver condições de manter a velocidade. Solas, correção decolada 36, chama controle 1 no 20 decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Bom dia, informação hotel, posição 1, autorização convoy. Controle Salvador, bom dia, tá 3663. Da El Leda. Tá 3663, contato cadastro para o 340, via saída da El. Via da El, aguardando pro assente 3663. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, pronto, cópia. Autorizado comando Atuba, Golf 677, da rota, 080 nível, saída coral, decola da 17 com curva à direita. Código 51413, controle de saída no 208. Maior da presente, 3663. Exército Brasileiro 1034. Escuta. Eu passou o farol da barra. Ao ingressar na terminal Ilhéus, chame de controle em 120 decimal 1. Da presente, só tem frequência livre para coordenação local. Rota. Nível 180, saída coral, decola da 10 com curva direita. Código 5431, controle 1208. Gente, por seguro pela Golf 677. Nosso nível de voo 180, coral, curva à direita, transponda 5431, controle 120, decimal 8, cotejo azul 2772. Apoiado, chama pronto 43, 2772. Estamos prontos, senhor. Foi na bucha, acionamento. Autorizado, chama o táxi, 2772. Romeu, Papa Romeu Lima, Lima Alfa, confirma o que eu abri pátio? Meu Bravo Oscar, eu mantenho no site. A gente chama a torre no 8.95, ajuste altímetro no 02. 20.8, bom voo. 1908, muito grato, senhor. Bom trabalho. São quatro quantas milhas de Salvador? Abaixo 35 milhas de Salvador, passando no momento 17 milhas. Tente eu passar a 20ª milha, reporte para o controle. 20ª milha, reportaria para esse controle, senhor. Controle de Salvador, muito bom dia. Papatango Oscar Juliette X-Ray, decoladão no 7, perfil da Coral, na sua escuta. Papatango Oscar Juliette X-Ray, contato radar, estou para o 080, via Célia Coral. 080 via Coral, Oscar Juliette X-Ray. O Fábio é para o Zulu no 6, posso prosseguir com o Fonelão. Dael Leda Montiva, decola da pista 10, nível 360, curva direita, 5425-1208, está 3733. Para o posicionamento com a sua. 3733 está totalmente pronto, pushback? Afirmo, 3733. Autorizado no 01, chame o táxi, cotejamento correto, está 3733. Reporta o táxi, está 3733. Sobre a vodka, livre decolagem no 017, vento 160 graus, 079. Dada Mari, vê se mantém nível de voo 090 com 2509. 090 com 2509, na chegada Mari, Serra de Rodel. Oxané 6250, emite redução para 200, igual que irá seguir um eco 110, que está agora 6 milhas para a Duna. 62-0, gente, o Bravo Tango Tango reporta Paripe, ainda sem contato com o seu transponder. Papapá, o Tango Serra Controle. Detonação para o sequenciamento, curva esquerda na Pro 010. Seu limite será a radial 270 Salvador. Entendido, curva esquerda pro 010, limitado na radial 270 Salvador. Controle, Papa Romeu, Romeu Bravasca. Romeu Bravasca, contato radar, sou para 200, via Sai Darbo. Santo mantém 200, Sai Darbo, Romeu Bravasca. Oxané 6250, retração para o sequenciamento, esquerda na proa 030, reporte estabilizado. Esquerda 030, limite ao lobo, né, cara? Afirmativo, nessa proa são intercepto e reporte estabilizado de controle. Ok, cara. Papatango confirma com o 642, está liberada a velocidade máxima de intercepto. Confirma para o controle. Gol 642, libera a velocidade máxima de intercepto. Está livre o gol no 648, sem restrições, descendo até o 080. Para descida. Início do principal, aguardando a aeronave da ação, azul 2772. O Alfa Tango Serra desce até o nível de voo 050. 050. Ativo. Alfa Tango Serra, afastado 20 milhas de Salvador, tem frequência livre, reporta no regresso. 3663, suba restrito para o nível de voo 320. Restrito ao 320, são 3663. Chama o centro Recife agora em 1251, são 3663. 1251, 3663. Controle ao Oscar Juliette X-Ray. Prossiga. Quando possível, senhora, o Oscar Juliette X-Ray gostaria de voar direto do destino. A proa ideal seria 349. Boa 349, o Oscar Juliette X-Ray? Afirmativo, acho que o solo passou errado a saída para mim. Gente, o Oscar Juliette X-Ray, o senhor suba até 3 mil pés inicialmente para o cruzamento com a chegada à mar e voa direto ao destino. Gente, então vai descer um pouquinho, ele já passou de 3 mil e depois e voa direto ao destino, Oscar Juliette X-Ray. Você pode subir até 4 mil, já que o senhor passou, recebe até 4 mil pés aguardando para você prosseguir na subida. 4 mil então, Oscar Juliette X-Ray. Controle, Rumba 06, foi ali. Rumba 06, torre, 1895. 295. Taxa 3733-144-340 Galeão. Com a torre em 1-1895. Obrigado. 6, fui LS, baixou e travou, visual quando zero. 1-0-6, livre pouso no zero, vento 1-6-0 graus, 0-6-9. Livre pouso, 1-0-6. Torre, boa tarde. Bom dia, o Xané 6-250, estabilizado. O Xané 6-250, continua a aproximação, número 2 para pouso. Mestre 6-250, 1-6-6 de fundo. Thank you, Water Golf X-ray. Golf, Golf, Golf. O Gol no 648 desce até o nível de voo 060, informa o tráfego na sua posição de 10 horas a 6 milhas no rumo norte. O Charlie 402 passa no 060 e descer até o 050. A intenção do controle que foi ultrapassada esse tráfego. Tente o Oscar Juliette X-Ray e aguarde para prosseguir na sessão. Aí, manda. Seu Papá, papá, Serra, Quilo Delta, desça para o nível de voo 070. 070, Serra, Quilo Delta. O Gol no 648, desce até o nível de voo 050, está presente, dona. 050, dona, 648, obrigado. 106, Solos 46, livre à esquerda, táxi até o pátio militar no corte de frequência. Alfa decolada 471, controle 1-2-0-8, bom voo. Pronto, legal. 3733.010, pronto. Dona 3733, mantenha ponto de espera, bom dia. Mantenha ponto de espera, bom dia. Dona 3733. Dona 6250, livre pouso no 0, vento 0 graus, 0991. Livre pouso no 062. O Serra Quilo Delta emite redução para 220, segue como número 3 na aproximação em Salvador. Reduzido para 220, número 3 na aproximação, Serra Quilo Delta. Papá, papá, Alfa Santo Serra, completa a curva direita na proa 050, descendo até 4 posição, mantendo 050. Sendo 50 na proa... 050 também. 50, 50, 4-8. Não lhe dei para limar.